ir à Europeia não precisa modificar. O que precisa é uma redução drástica da população do terceiro mundo. Então, eu queria citar a questão de saúde pública, né? Que o ministro Temporão repete. Agora ele diminuiu até um pouquinho o dado, né? Era 250 mil curetagens depois de aborto, agora ele está falando em 220 mil curetagens pós-aborto no Brasil por ano. É verdade ou é mentira? Não, é verdade. Pode passar o próximo. São 220 mil curetagens, mas não é pós-aborto provocado. Tá? Então, por restos de aborto espontâneo, está nesses 220 mil. Óbitos embrionários, o bebê morreu dentro do útero materno. Então, se esse bebê for pequeno, essa mulher é submetida a uma curetagem, mas não tem nada a ver com aborto provocado. É, reação endometrial por gravidez ectópica, a mulher está grávida na trompa, então a parte interna do útero precisa ser curetada na maioria das vezes. Então, entra também aí. Né? Neoplasias gestacionais. Em vez da mulher engravidar e ter um menino, ela tem um câncer que se chama bola, que não tem nada a ver com aborto. É um câncer que tem que ser curetado, né? E entra nessa estatística. Hiperplasia endometrial. A mulher perto da menopausa, né? Como nossa, a maioria daqui já está chegando aí. Então sabe que muitas vezes a mulher perto da menopausa tem grandes sangramentos e às vezes precisam fazer uma curetagem. Câncer de endométrio não relacionado com a gravidez também é feito curetagem. Restos placentários pós-parto ganhou o menino e a placenta não saiu inteira. Tudo isso entra nas 220 mil curetagens feitas no Brasil por ano. E uma parcela muito pequena que eu deixei em vermelho são por abortos provocados. Mas o ministro insiste em dizer que são 220 mil curetagens e não diz que existe um monte de outras causas, né? Levando essas curetagens. Inclusive, um deputado perguntou diretamente ao Ministério da Saúde dessas curetagens qual a proporção de abortos provocados e o Ministério respondeu que não tinha os dados. Pode passar o próximo. Gente, quem que é problema de saúde pública no Distrito Federal e no Brasil? Então, eu visitei as maternidades do Brasil durante 3 anos pelo Ministério da Saúde. Qual é o grande problema de saúde pública? São as mulheres que procuram as maternidades.